Marcos Lopes. Alô, amigos do futebol, estamos chegando com o nosso Tocando a Bola. Hoje é dia 7 de maio, uma sexta-feira. Vamos falar, claro, evidente, de futebol aqui na 98. Até 21 horas a gente bate um papo a respeito do futebol, porque a segunda rodada do segundo turno começa amanhã com o Santa Cruz de Natal, do técnico Renatinho Potiguar, enfrentando o América, 15 horas, no estádio Frasqueirão. A 98 vai para o jogo comigo, Dionísio Oteda e Marcos Lira. Exmar amanhã? Pronto, então é comigo, Exmar Tavares e Marcos Lira, para Santa Cruz e América. Domingo, 15 horas, começa o futebol da 98, comigo novamente, com Dionísio Oteda, com Jackson Capixaba, na ancoragem das duas transmissões, o Bruno Manfredini, que hoje está com a gente aqui no Tocando a Bola. São 19 horas e 32 minutos. O América começou. O América começou as dispensas, já foram quatro no dia de hoje. Né? E uma delas chamou a atenção, que eu acho que ninguém esperava, a dispensa do zagueiro Alisson Brandi. Chamou a atenção porque é um zagueiro que falhou, evidentemente não foi bem naquele esquema 3-5-2 aí do Evaristo Pisa, fez um pênalti besta, bobo, que originou o gol de empate do time do Força e Luz, mas tecnicamente Alisson Brandi é um zagueiro que estava num nível muito bom, fazendo uma dupla de zaga muito boa ali com o Ian Carlo, chegou o Elton, quer dizer, era uma para brigar com um dos dois. Eu não entendi a dispensa de Alisson Brandi do ponto de vista técnico. Daqui a pouco o Marco Lira vai ampliar esse assunto. As outras dispensas não, todas elas dentro da normalidade, mas Alisson Brandi requer uma explicação mais detalhada do América, não é? Porque era um zagueiro que vinha sendo, depois que voltou da lesão e assumiu a posição ali, titular absoluto da zaga americana, tá certo? A gente vai falar também com relação ao ABC. O ABC precisa contratar, o ABC precisa oxigenar o elenco. Daqui a pouco mais o vice de futebol, Gustavo Cartacho, conversa com Jackson Capixaba a respeito do momento do ABC. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui no nosso Tocando a Bola desta sexta-feira, que está começando às 19h34, com o microfone de informação para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Dionísio. Boa noite, Bruno e Yuri, os ouvintes do Tocando a Bola da 98 FM. O técnico Evaristo Pisa encerrou hoje à tarde os preparativos para o jogo contra o Santa Cruz, amanhã à tarde no Frasqueirão, com um treinamento tático e bolas aéreas. Everton Heleno já foi regularizado, já saiu no BID. Quatro jogadores dispensados: Cachito, Brandi, Calberg e Muricy. E também vamos bater um papo com o diretor de futebol do América, Rafael Ramalho. Muito bem, são 19 horas e 35 minutos. Na câmera aberta aqui do nosso YouTube, você percebe que o Jackson Capixaba, a cadeira está vazia. Há uma cadeira vazia aqui na mesa, não é? E Jackson Capixaba hoje, ele está remoto, daqui a pouco tem a participação, o noticiário todo do ABC com Jackson Capixaba aqui com a gente, tá certo? Olha, você vai ter mais um aumento na conta de luz aí, rapaz, é um negócio seríssimo, viu? Daqui a pouco eu vou falar a respeito desse aumento e de que maneira você pode fugir deste aumento. 19h35, tem opinião a 98. Dionísio Oteda, o gringo. Boa noite, Marcos, boa noite, Marco Lira, o italiano Bruno Manfredini, blog do Yuri Rocha. O blog do Rocha bem forte, viu? Já tá, inclusive, atuando em diversos segmentos da sociedade. Sabe aquela Secos e molhados. Armazém de secos e molhados. Tinha de tudo, né? Mexe com tudo. Aposta, bloco, jogador, noite, pipa. Olha, hoje é sexta-feira e como hoje é sexta-feira, tem a frase do estágio daqui a pouco, viu? Fique ligado. Sexta-feira é dia de muito amor. É. E me deu um chute na segunda porta direita aí no corredor. Dou logo um chute na segunda porta. Depois vem pro programa, viu? É. Bananeira. Ah, doido de todo. Ô, Marcos. Dando oi pra subida. Chama atenção, claro, a dispensa do Alisson Brandi. E a gente só pode acreditar que aconteceu alguma coisa nos intramuros do América que provocaram a saída. Que é um bom zagueiro. Falhou, como o time todo do América praticamente esteve mal, e é claro que recaiu mais sobre ele aquele pênalti infantil, envolvido também no lance do segundo gol, mas não acredito que tenha sido por aquela partida dispensa. Deve ter alguma situação de bastidor, talvez de relacionamento com algum companheiro, né, que tenha explodido no vestiário ou quem sabe no treinamento, na representação, e que já com outras situações acabou acarretando sua dispensa. Mas é um jogador que tem qualidade e vai logo se empregar aí. Chamou a atenção sim a dispensa do Brandi. Não chama a atenção você dispensar atletas que já desde o primeiro momento a gente comentava aqui, tinha oportunidade de avaliar. De por que o Calberg, jogador que não se aproveitou nada no Paysandu, que também não tem uma equipe competitiva, um cara que vem de graça para o América e você vai pesquisar no futebol paraense somente informações negativas sobre o jogador, não da conduta da pessoa profissional dele, mas do seu futebol. E a gente teve a oportunidade de ver que não acrescentou nada. Cachito, né, Marcos? Que eu me lembro muito bem, no dia da contratação do Cachito, você acionava, no caso, conhecidos nossos em Fortaleza, que conhecia o jogador, diz: olha, não vai ajudar muito, não. Né? Não é bom, também não é ruim, mas também não é bom, não vai te ajudar. No máximo, um suplente. E aí você vê que, claro, se passam 2-3 meses e vai embora o Cachito também. E se o Muricy, no caso, aparece como dispensa, mas acho que o Muricy, o contrato dele já tá para terminar agora em maio. E aí seria natural que o Muricy fosse liberado. O Muricy tinha proposta para jogar, se não me engano, no interior de Minas, inclusive até ganhando mais que no América, e foi decisão do América segurar o Muricy, não foi, Marco Lira? E outro detalhe, né, Dionísio, ele passou a maior parte, né, do tempo no DM. No DM, com aquele problema do pubis. Ele sempre estava no DM. Verdade. O América poderia ter liberado o Muricy muito antes. A gente não sabe por que tanto tempo o Muricy permaneceu no América, com o contrato sendo renovado, inclusive. Nunca acrescentou nada. Então, acho que penso que o momento de se... Continua com o Evaristo Pisa? Que continue com o Evaristo Pisa. O Evaristo Pisa está muito chateado com a crônica, com repórteres, com comentaristas, mas a gente não contrata, a gente não escala, a gente não define a forma de jogar do time. Então acho que o Evaristo tem que focar mais no trabalho, tentar arrumar a equipe. O América até agora, tirando uma parte do jogo contra o Cruzeiro, o América não teve um bom desempenho no ano, e uma hora essa conta chega. O América prefere então reformular o elenco e dar a Pisa condições para ele tentar um trabalho melhor, é justo e viável. Mas também a gente não pode ouvir, não comentar, não dizer, quando se diz que as dificuldades, o Pisa fala das dificuldades. E a dificuldade do Fosse Luz? O Fosse Luz não tem dificuldades? Com a folha de 30, 40 mil, o Fosse Luz tem a estrutura do América? Tem a suplementação vitamínica, alimentar, tudo que você possa imaginar, academia, o Fosse Luz tem? O Palmeira de Goiânia, o Palmeira do Agreste tem? Então as dificuldades para essas equipes também são enormes. Então acho que tem que haver uma virada de 180 graus e aí sim o América entrar no novo eixo. Tomara que com o Evaristo Pisa. Muito bem, 19 horas e 40 minutos. O Força e Luz já tem técnico novo. É o Zé Marco, que estava no Atlético Acreano. Foi campeão acreano ano passado pelo Galvez. Tem 39 anos o Zé Marco. E daqui a pouco a gente vai ampliar um pouco mais aí a carreira dele. Não é que fez a carreira mais lá na região norte, no Amazonas, no Princesa dos Solimões. Se eu não estou enganado, foi no Galvez. 3 temporadas no Princesa dos Solimões, tem impressão que 2 temporadas, e estava recentemente no Atlético Acreano. 19:41. Hoje a gente tem aqui o nosso âncora oficial do futebol da 98, Bruno Manfredini, que para você que tá ligado no futebol aqui da 98, se ligar como é que está a situação de classificação no campeonato estadual. Boa noite, Bruno. Tudo bem? 98. Com Bruno Manfredini. Quero direito à vinheta também, viu, Marcos? Pois é. Bruno vai trabalhar amanhã no futebol, já está aqui desde juntos, o meio-dia. Já trouxe o colchão ali. Boa, boa. Um beijo para essa princesa aqui, Heloísa Amaro, aqui na produção, trazendo a Heloísa. Pauta dos flashes de amanhã. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gringo. Boa noite, Marcos Lida, também aqui no Som do Futebol da 98 FM. Nós temos aqui a tabela da classificação geral do campeonato estadual. Primeiro colocado geral é a equipe do Globo com 17 pontos. O Globo tem 17 pontos, foram 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A equipe tem o melhor ataque da competição junto ao ABC, Marcos, 16 gols. Segundo colocado é a equipe do América na pontuação geral, mesmo com os tropeços dos últimos dois jogos, a derrota contra o Globo e o empate contra a equipe do Fosse Luiz, o América ainda tem 17 pontos também, 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Lembrando, Marcos, que o jogo do turno ele conta para a classificação geral. O primeiro turno, o segundo turno e se porventura houver a final do campeonato, são mais 4 jogos que são adicionados na tabela a essas equipes que participam. Então, as outras equipes ficam com 14 jogos e as equipes que porventura chegam ao final ficam com 18 jogos ao todo e conta para a classificação geral do campeonato. O ABC é o terceiro colocado, tem 16 pontos. Foram 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O ABC também tem 16 gols junto à equipe do Globo. Aí o quarto colocado é o Palmeiras com 11, o quinto colocado é o Força e Luz com 10, sexto colocado é a equipe do Potiguar com 9, sétimo colocado é a equipe do Açu com 7 e hoje estaria rebaixado a segunda divisão do estadual, a equipe do Santa Cruz de Natal. Lembrando, Marcos, é um campeonato que tá muito equilibrado entre as equipes. Cada uma das equipes já perderam no mínimo 2 jogos e cada uma das equipes também já venceram no mínimo 2 jogos. E lembrando, Bruno e amigos aqui da 98, que o Palmeiras do Agreste perdeu 12 pontos no TJD. Está sob júdice. Então, nesse momento, não pode tirar os 12 pontos que ele tem aí. Caso a decisão confirmada, seja referendada lá no STJD, que isso ainda vai rolar, aí é menos 12 pontos. Mas nesse momento, não. Então, você que está ouvindo a classificação geral do campeonato, Bruno Manfredini não está equivocado. Porque nesse momento, há que se computar aí a pontuação do Palmeiras, que está sob júdice. Mas está ali na tabela de classificação geral. E a rodada, Bruno? Qual será a rodada completa, segunda rodada completa aí do nosso campeonato estadual que começa amanhã? Esta rodada do campeonato estadual revela, né? Espera-se que tenha muitas emoções. A segunda rodada, o América não começou bem na primeira rodada e já joga amanhã às 15 horas no estádio Frasqueirão contra a equipe do Santa Cruz de Natal. Então, Marcos, é um confronto que o América precisa vencer para continuar brigando pelo título e o Santa Cruz também precisa vencer para não cair, né? Para pelo menos continuar brigando contra a luta do rebaixamento aí por um tempo maior no campeonato, não ser rebaixado ali com rodadas de antecedência, digamos assim, né? Aí nós teremos no domingo o jogo do ABC, o ABC enfrentando Força e Luz lá no Frasqueirão. Isso, positivo. No domingo, às 16 horas, Força e Luz e ABC no Frasqueirão, mais um jogo que o ABC joga como visitante em seu estádio. E ainda no domingo, às 15 horas, uma hora antes do jogo do ABC, tem Potiguar e Açu lá no Nogueirão, lá em Mossoró. Fechando a rodada na segunda-feira, também no Frasqueirão, Palmeira e Globo. Muito bem, 19:45. Aí Bruno Manfredini falando a respeito do campeonato estadual, que você confere tudo. Amanhã o futebol da 98 começa 14 horas. Olha, vem mais um aumento da conta de luz, vem mais um aumento de energia e você do Rio Grande do Norte e você da Paraíba, você pode sair desse aluguel pesado que você paga todos os meses e com oscilação de tarifa, tá sempre aumentando. É um sobe e desce danado, é um festival de bandeiras na conta de luz. Bandeira preta, bandeira roxa, bandeira amarela, bandeira vermelha, tem de tudo, tá certo? Agora, eu vou dar o caminho para que você você reduza a sua conta de energia em até 95%. É isso mesmo. Anote bem o que eu vou dizer agora. Você pode reduzir a sua conta de luz em até 95%, você entrando em contato, você ligando para AMG Solar. Telefone 99428-5739. 99428-5739. O consultor da AMG vai atender, vai lhe dar todas as dicas dos primeiros passos para que você elabore o seu projeto, tá certo? O projeto sendo aprovado, você dando o ok, o projeto sendo aprovado pelo banco, é sem burocracia, a MG faz tudo para você, você terá depois uma redução de até 95% na sua conta de luz, não é? É um espetáculo, a MG está também na Paraíba, aqui é 99428-5739. Ô Marcos, deixa só registrar um caloroso abraço para Rodrigo Cruz, está ouvindo aqui a 98 FM, especialista aí em comunicação em marketing. É, tá lá em Portugal, o grande Rodrigo, grande abraço a ele, não é? É um parceiro nosso já de longa data, grande abraço, tá na Europa, mas tá ligado aqui na comunidade, na comodidade da tecnologia, tá nos acompanhando. Dos pioneiros também de site sobre música, sobre rock aqui, né? Um pouco mais de 20 anos, Rodrigo já estava sendo pioneiro, né? Com seu site Rock Potiguar. É, o Rodrigo já está. Já. Acho que deve ter tomado a vacina já, 60 anos mais ou menos, né? Está vacinado já. Já está. 19 horas e 47 minutos, 19h47. Alô, você que está no nosso canal do YouTube, youtube.com/98FM Natal, já passamos de 100 mil inscritos. Inscreva-se lá no nosso canal, você clica lá, inscreve-se no canal, aciona o sininho, deixa o seu like, o seu joinha, tá certo? E você vai participar do maior canal de rádio do RN no YouTube, é o da 98, com mais de 100 mil inscritos, é o segundo já do Nordeste, tá certo? E você tá ajudando a fazer cada vez mais a rádio com imagem, não é? A rádio que já é uma mescla de rádio com televisão, com tudo, tá certo? Aqui na 98, aqui no nosso youtube.com/98FM Natal. Luiz Gonzaga Lopes Júnior, o Rodolfo Alves, o Liedson Araújo, Kaiser Castro, quem mais está por aqui? O José Soares, tem muita gente chegando, Júnior Olímpio, José Hilton Xavier Cândido, Gilcélia Lucena, Irene Gondim. Se o ABC não for campeão do segundo turno do estadual, vai ser obrigação subir para a Série C. Exatamente, Irene Gondim. E a mesma verdade vale para o América. Não é? Porque só tem uma vaga sobrando para a decisão do campeonato estadual. É uma corrida maluca aí por essa vaga e qualquer tropeço, né, Dionísio? O América teve um tropeço sério. Aquele empate com o Força e Luz. Ele não ganhou um ponto, ele deixou dois no estádio Frasqueirão. É verdade, Marcos, foi um tropeço que poderia ter sido pior. Teve que, vamos relembrar aqui, que o América terminou a partida entre meias e atacantes, 7 jogadores. Há muito tempo que eu não via uma situação como aquela. O Evaristo já cometeu um tempo desse. Partida contra o Palmeiras foi mais ou menos assim que ele terminou o jogo. Só tinha o goleiro, Felipe Guedes e os dois zagueiros. O resto era tudo meia e atacante. Você escalou o time do América alguma vez? Você chegou lá e disse, escala esse time aí? Não. Você já escalou o time do América? Não. Você já escalou o time do América, Bruno? Não. Eu também não escalei, então não queiram jogar, Evaristo, não queira botar a culpa na imprensa pelos erros que você vem praticando, cometendo no comando do América. Deu a de Silvio Criciúma. É, pois é, o Silvio também, a imprensa. Também, quando a batata começa a queimar, o Evaristo tem experiência no futebol, um cara já rodado, sabe que é assim, a pressão ainda é da camisa. Não é da crônica do torcedor, é a camisa que tem peso, como tem peso a camisa do AVC. Parafraseando o Thiago Leifert, que deixou uma frase muito conhecida, assuma seus B.O.s. Thiago Leifert falava isso muito durante as edições do Big Brother Brasil. Assuma seu B.O., Evaristo Pisa. E outra coisa, e esse ponto que estava perdido praticamente, se conquistou faltando 10 minutos para acabar o jogo, é bem-vindo, mas pode fazer falta essa vitória do Fossil lá na frente. Então, um campeonato curto de 7 partidas, no primeiro jogo, você já deixou 2 no caminho, não é bom. E outro detalhe, tem que lembrar o Evaristo Pisa, que o torcedor procura a imprensa, né? Manda isso. Sua mensagem cobrando, né, o que está acontecendo com o seu clube, né? Principalmente com o América. E a gente transmite aqui a palavra do torcedor, porque o torcedor não vai lá no treinamento do América cobrar, não. Não vai até o técnico Evaristo Pisa, pessoalmente, cara a cara, cobrar. Não vai, o torcedor não vai lá na Arena América. O cara que reclama de pressão, foi, olha, se houve o Criciúma, escapou de uma pressão grande, sem público no estádio Frasqueirão, e o Evaristo Pisa escapou de uma pressão, aí sim, de uma pressão forte do torcedor em cima dele. Perfeitamente, tanto de jogo quanto do próprio movimentação de treino, por causa da pandemia. E outra, não teve cronista, não teve comunicador, pelo menos que diga, tem que demitir Evaristo Pisa, tem que trocar o treinador. O que se comenta é o desempenho pífio do time, a falta também de convicção no trabalho, as peças que o América tem que não estão à altura do clube, entendeu? Mas cabe a direção se vai continuar, ninguém está dizendo que tem que trocar o treinador. A gente, inclusive, diz aqui que essa coisa de você trocar o treinador permanentemente no campeonato não é benéfico, né? Mas a América tem que ter a convicção também. Pisa pode nos levar ao título estadual, a acesso, a Copa do Nordeste, Copa do Sul, com peças novas, com reforços, pode. Então vamos limpar o elenco, vamos ajeitar, vamos dar Pisa um elenco melhor. Então se faça. Mas também, como disse nosso italiano aqui, assuma seus BO também, a direção e ele. E tem um detalhe, viu, Dionísio? São 19h52. A gente sabe como é que é o futebol. O Pisa balançou, ele escapou, se safou, depois do clássico, porque se ele perde o clássico pro ABC, ele já estava pressionado ali. Depois, teve o jogo do Globo, ele balançou no empate com Força e Luz. Então o presidente Ricardo Valério chamou para ele uma responsabilidade pesada. E vou dizer uma coisa, não vai ter uma quarta vez pro Evaristo Pisa. Isso ficou latente, ficou muito claro numa conversa que eu tive com o presidente Ricardo Valério. Ele não pediu o sigilo. Vou dizer aqui porque na conversa ele não pediu off. Se pedisse off, eu não diria. Ele disse, não, vamos dar mais uma oportunidade, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Quer dizer, é uma convicção até a página 12. A convicção vai até a página 12. Isso o Evaristo sabe, porque ele tá calejado também no mundo da bola. E agora também faça-se justiça, que precisa ser reconhecido pelo clube, também abaixa a qualidade de muitos jogadores. É. Mas que não é também um passe livre para essa atrapalhada que a gente está vendo. Mas a gente sabe que Calberto não deveria ter vindo, que Clebinho, acho que não foi dispensado, que parece que está no DM, né, Marquinho? O Clebinho está em tratamento. É uma contusão grau 2, na posterior. Então, eu acho que escapou do bilhete azul porque está machucado, se não ia também. Outro detalhe, Dionísio, para passar até essa pergunta para você, o América não demorou a dispensar? Não era para ter dispensado logo, claro, depois? Depois do jogo contra o Globo, logo para dispensar, né? Teve um programa que Fabiano Melo, o torcedor talvez recorda aí no chat, e vocês lembram também, que Fabiano participou aqui, e eu perguntei inclusive a ele, que a gente já conhecia o Clebinho aqui do futebol português, já tinha passado na ABC e em outras equipes também, que não rendia. E Clebinho via mal, e o Fabiano fez uma leitura na época de que não, de que ele não via assim, que um jogador que ia encaixar, que ia... E aí o Clebinho não encaixou, seguiu, também machucou. Aí agora a América quer limpar, vai ter que esperar o rapaz ficar bom pra depois fazer um acerto e dispensar. Quanto é que a América não vai gastar com essas dispensas aí todas? É, só dá uma checada aqui no DM, Marcos, do América. Flávio Boaventura continua físico e DM. Passou pelo exame de imagem essa semana, mas ele diz que sente ainda dores. Então não tá liberado totalmente. Né? O perito tá fora do jogo de amanhã e provavelmente só no jogo da quarta. O Iranilson, quarta-feira, vai completar 2 meses da contusão, do problema, né, que ele teve da cirurgia no braço. Naquele jogo da Copa do Brasil lá em Brasília. Pronto, quarta-feira completa 2 meses, ele vai passar pelo exame de imagem e doutor Marcos Rego vai, né, avaliar esse exame de imagem. Se tiver tudo ok com o Iranilson, ele será liberado para os treinos com contato. É aquele treino com bola, com contato. Ele está treinando com bola e fisicamente, mas não tem contato com o jogador, né? Então, ele será liberado dependendo desse exame de imagem. E o Clebinho, contusão grau 2, né? Na posterior. Vai demorar um pouquinho aí. Grau 2 demora um pouquinho. É. Ele vai tinha sim. Grau 1, grau 2, grau 3. Ele está na 2, então vai demorar um pouco. O Evaristo, eu relatei ontem aqui, ele teve um litígio sério no Botafogo, porque tinha uma multa contratual, uma multa rescisória contratual. E que ele deve ter colocado essa multa também, o representante dele deve ter exigido multa rescisória para o América. E se existe essa multa, ela talvez tenha sido um fator para a manutenção do Evaristo. É provável depois, Marcos, que o contrato do treinador também registrado no BID ficou mais ou menos como a situação de jogador também. Ele tem, no caso, proventos para receber à frente, por serviço que ainda não prestou. Então, também cabe negociação. A gente sabe que, diferentemente do jogador, o treinador costuma fazer um acordo mais sem muitos problemas, mas depende de cada situação, uma situação. Geralmente o cara fala, me pague mais um salário, né? Me pague mais um mês, paga dois meses e dá uma parcelada, ou tem alguma coisa dentro, paga mais um mês também. Geralmente é assim, o treinador sai deixando portas abertas, que é muito mais difícil o mercado do treinador que do jogador, né? A gente sabe disso. Então ele procura sempre deixar portas abertas. Mas também é assim, né, Marcos? Se o cara tem uma multa de tantos mil para esse negócio, aí os caras dizem, não, tudo bem, presidente. Me manda embora, me pague minha multa e tá tudo certo. Isso. Aí o cara já, opa, peraí, não, vamos não. Mais uma rodada, né, para ver se ele recupera. O cara fica ajoelhado torcendo. São 19h57, deixa eu mandar um abraço lá para João Câmara, o nosso amigo, parceiro e amigo. Primeiro amigo, depois parceiro. Álvaro Gouveia. Tá ligado com a gente lá em João Câmara, tá acompanhando, tocando a bola, ao lado dos pais Francisco Gouveia e a dona Valmísia. Vai comemorar o Dia das Mães, ao lado da dona Valmísia, de toda a família, né? Todos os filhos ali com ela, tá certo? E com o seu Francisco. Grande abraço ao Álvaro Gouveia, aos pais Francisco e Valmísia, e já parabenizando dona Valmísia pelo Dia das Mães, que seja de muita paz, de muita saúde, de muita união e de alegria ao lado dessa meninada aí. Eu imagino o trabalho que o Álvaro não deve ter dado para dona Valmísia quando era mais jovem, hein? Isso, mas agora, né? Agora tá tranquilo. Pioneiro, empreendedor, no ramo da energia eólica. Não, tá presente bacana. Dona Valmísia deu muito puxão de orelha no Álvaro. É, viu? Tem cara de traquina. Tá numa cidade muito boa, João Câmara, conheço de perto. Muito boa. Belíssima cidade, João Câmara. Era a dona Valmísia numa orelha e o doutor Francisco na outra. E o Álvaro no meio sem ter o que fazer. Mas foi bom, tá aí. Grande Álvaro, um abraço Álvaro, dona Valmísia, doutor Francisco, aquele abraço, obrigado pela audiência. Você sabia que a Potiguar Farma agora faz parte do time do futebol da 98, não é isso? A Potiguar entra em campo, a Potiguar Farma entra em campo, patrocinando toda a temporada do nosso futebol em 2021. Somente uma farmácia que traz as melhores ofertas divulga num time de peso que você merece. Confira nossas ofertas pelo Instagram, @PotiguarFarma, ou nos chame pelo WhatsApp pelo 999-24-9091 ou ligue 3663-5684. Potiguar Farma, entregamos em toda a zona norte da capital. Aqui no YouTube, o Roberto Ribelino, o Francisco Augusto Gomes e Marcos, um detalhe, você falou do Clebinho, né? O portal Torcedor Alvirrubro tá dizendo aqui que o Clebinho tá fora já há 2 jogos. Isso. Há 2 jogos já fora, quer dizer, né? Ele não. E ninguém, a gente só lembrou do Clebinho agora e começou a barca aí pra dispensa, né? Pro bilhete azul. Aqui. 2 jogos fora. Edilson Belarmino, boa noite a todos do Tocando a Bola, o Juarez Tenório, o Enio Bezerra. Hoje tem a frase do estagiário. Qual será a frase do estagiário de hoje, hein? O Hugo Leonardo Dantas está dizendo que amanhã Pisa deveria dar uma oportunidade a Giovani de sair jogando. Que golaço, viu? O Hugo tá dizendo que aquele gol do Giovani foi um gol, ele bateu com raiva na bola. Ele só é muito lento, né? Ele é muito lento para sair para o ataque, mas tem habilidade, já mostrou que tem habilidade. Eu penso que Pisa, o Evaristo, deve dar oportunidade não somente a Giovani, mas com as dispensas. Tem um ditado no futebol que diz assim: jogador ruim, você não leva nem no banco. Que isso. É pra não ter o risco de no sofoco querer colocar, né? Colocar. O querido Geninho que o diga. Botou Vitor Sapo pra bater um pênalti naquela Copa do Brasil. Vitor Sapo meteu na arquibancada, a você perdeu R$2 milhões. Olha o caro que sai um perna de pau. Né? Então, é terrível. Então é melhor não levar nem no banco pra não correr o risco. Um velho adágio da bola. Então é o seguinte: não tendo Cachito, não tendo Murici, não tendo outros, vamos abrir vaga pra Adílio. Porque se Adílio não tiver futebol pra ocupar o lugar na América, pelo menos num tempo, manda embora. Então manda embora. Já bota na próxima lista e manda Adílio também. Exatamente. Se o Beto não tem qualidade pra encaixar naquele meio de campo, melhor que Kleber, melhor que Kalberg, também manda também embora, dá o passo do rapaz. Então acho que tem que ter o Fernando. É melhor que Peri? O Fernando marca melhor. O Peri apoia melhor. Né? Como não dá pra fazer uma fusão de Peri e Fernando, juntar os dois num jogador só, né? Então define quem vai jogar, se vai ser Peri ou Fernando, e qual é o esquema, se vai ser 3-5-2 ou vai ser 4-2-3-1. Lorival Brito, lá em Coronel Ezequiel, tá ligado com a gente, são 20h02. A gente vai dar um tempinho aqui, em 4 minutos, é pai e bola, ali o tempo de tomar uma água, tá certo? Você que tá em casa, tá de boa, pode ali abrir a sua cachaçinha 51, pode tomar a sua gelada nesse momento, que a gente volta em 4 minutos, dá tempo, vai lá que eu espero aqui. Estamos apresentando Oferecimento Cachaça 51, uma boa ideia. Não tem plano? Tem Multimedical. Potiguar Farma, a mais popular de todas. AMG Energia Solar. Economize até 95% da sua conta de energia. Ligue ou fale 994-285739. Com Jol e Quartzolite, dê um show de bola na sua obra. E agora você já sabe, para resolver tudo é no posto Novo Horizonte, BR-101 Neópolis. 98 FM. Nada melhor do que sair da retranca e fazer um golaço, né não? Futebol é igual a obra. Quando você escala os produtos certos, o jogo fica bonito. Por isso mesmo, escale Quartzolite para sua reforma ou construção e faça bonito. Entre em campo na Conjol e leve rejuntes, argamassas e impermeabilizantes Quartzolite com o menor preço, o maior prazo e estoque da cidade. Não perca esse gol. Quartzolite é Conjol. A casa é sua. Somente uma farmácia que traz as melhores ofertas divulga num time de peso para que você fique bem informado. Confira nossas ofertas: desodorante Above Aerosol Fragrâncias, R$4,99. Fralda Little Baby Mega, R$25,90. Nebulizador On Room Inala Pop, R$129,90. Lavanda Johnson 400ml, R$29,90. Vitaxon 1 Gama Vitamina C, R$7,90. Kit Derma One com 2 sabonetes íntimos, R$11,90. 3663-5684. Ou nos chame pelo WhatsApp 99924-9091. Sua conta de energia vai sumir. Chegou a MG Solar. Então não perca mais tempo e comece a economizar. Energia solar sustentável é o melhor investimento para sua casa ou empresa. Quer ficar livre da sua conta de energia? Então passa lá na MG. Tá esperando o quê? Passa lá na MG. Rua Antônio Ribeiro de Andrade, 183, Neópolis. Quando você vai ao posto de combustíveis, você normalmente espera algo mais. Você procura resolver outros assuntos, ou seja, ganhar tempo. Na conveniência e posto Novo Horizonte é assim. Você abastece seu carro, troca o óleo, paga contas, faz saques, aposta na lotérica, tem Subway, cervejaria, café da manhã, almoço e jantar. Agora você já sabe, para resolver tudo é no posto Novo Horizonte, BR-101 Neópolis. Pra todo tipo de festa, tem. Pra todo tipo de empresa, tem. Segurança confiável. barato e a melhor localização. Arena tem. A Arena das Dunas oferece uma estrutura multifuncional sem comparação. Seja para eventos exclusivos ou de grande porte e até escritórios para todo tipo de empresa. Conforto, segurança e a melhor localização. Na Arena das Dunas você tem. Tocando a bola, 98 FM. Muito bem, 20:06. Estamos de volta aqui com o nosso Tocando a Bola desta sexta-feira. O futebol pede passagem na 98. Tá certo? 20:30. 20:30 tem o Hugo Chacon aqui no Tocando a Bola. Tá confirmadíssimo, 20:30, Hugo Chacon ao vivo aqui no Tocando a Bola, tá certo? Pode ficar ligado aqui, você que tá na expectativa de saber o que pensa o treinador do Globo, que terá 8 jogos, né? O Globo tem 8 jogos, tem 6 do turno e tem 2, poderá ter, não é? 2 jogos aí da final, porque vai que o Globo dê um liso, que ganha o segundo turno, acabou o campeonato estadual, tá certo? Então daqui a pouco, 8:30, tem Hugo Chacon, daqui a pouco tem Rafael Ramalho, não é? Aqui no nosso Tocando a Bola. Super Drive com toda a segurança, exame suave com resultado no mesmo dia em até 6 horas. Central de Exames Covid, exames com padrão ouro dos Estados Unidos e com a excelência do laboratório Getúlio Salles. Central de Exames Covid fica no Espacial Mall, na Roberto Freire, vizinho ao Extra. Nossos horários de atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 e sábado das 8 às 14. Informações WhatsApp 994023060. Atendemos plano de saúde Unimed, Humana Saúde, Cassi, Fusex, Hospital Naval Marinha, Central de Exames Covid. 20:07. Daqui a pouco tem a frase do estágio, daqui a pouco tem Dionísio Oteda, tem comentário, tem opinião, tem notícia aqui no Tocando a Bola. E agora tem o noticiário do ABC com ele. Com Jackson Capixaba. Boa noite, Jackson. Ok, Marcos, boa noite a todos do Tocando a Bola. Marcos, a diretoria do ABC está satisfeita com o início de trabalho do técnico Moacir Júnior. A princípio, a mudança de treinador aparentemente já surtiu efeito pelos bons resultados. O trabalho na reformulação da equipe já está visando, quem sabe, o Campeonato Brasileiro. Será que essas contratações ainda chegarão para o Campeonato Estadual? Com a palavra, o vice-presidente de futebol do ABC, o Gustavo Cartaz. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Jackson. Boa noite, ouvinte da 98, torcedor do ABC. É, Jackson, o início de trabalho de Moacir promissor, né? Um treinador muito trabalhador, né? Muito dedicado, está vivendo o ABC de uma forma muito intensa. E a gente está com muita confiança, né? Nesse segundo turno que a gente vai conquistar o objetivo do ABC. Inicialmente ganhar, ser campeão do segundo turno, posteriormente o campeonato. Essa é a nossa expectativa, a expectativa do grupo de atletas, né, e do torcedor alvinegro. Ô Gustavo, você viu aí que eu fiz na abertura, na participação aqui do Tocando a Bola, em relação a essa reformulação do ABC. Tem cautela, vai esperar terminar os campeonatos estaduais? Como é que o ABC planeja essa programação até o início do Campeonato Brasileiro? Já que eu não falo nem muito em reformulação, até porque só saíram acho que 2 ou 3 jogadores, né? Eu falo em reposição de peças que faltavam, né, ao grupo, né? A chegada de mais um zagueiro, até porque só tínhamos 4, né? E Baba é um zagueiro que vem da base pro profissional, né? A chegada de mais um meia, né? Mais um atacante, porque Soares machucou e Michael Douglas saiu. Então são reposições de peças de atletas que saíram ou que estão lesionados e atletas que realmente faltavam, né, pro grupo. A gente espera que essas contratações, né, cheguem e deem conta do recado, né? O Claudinho já mostrou que é um jogador que vai nos ajudar bastante, né? Tem o Felipe que está na parte final física aqui, mais 2, 3 dias já vai estar já com o grupo, né, à disposição. O Alisson já está à disposição no BID e tudo relacionado para o jogo. Então, acredito que essa evolução, né? Não está tendo reformulação, e sim algumas contratações pontuais são necessárias, né? Estamos em reuniões diárias com o Moacir aqui, visando também outras contratações, e a gente espera que em breve a gente consiga anunciar, né, esses jogadores dentro de uma realidade, né? A gente já até Bira até mexe comigo, que já ultrapassou o limite, né, que ele tinha estabelecido. Então a gente tem que ir com cautela para não cometer excessos aí e não ter dinheiro para pagar. Quais são as posições que o técnico Moacir Júnior viu a necessidade de contratar? Não, Jackson, ele fala de uma forma generalizada, né? Ele quer mais um atacante, né? Quer aquele 9 realmente grande, aquele 9, o 9-9 raiz, né? Que chama, né? Talvez mais um volante, né? Que pegue e jogue. Então são poucas peças que o professor tem nos pedido aqui. Ele sabe da realidade do clube, ele veio sabendo da dificuldade do ABC financeira, né? Mas a gente tem que tentar, de todas as formas, ganhar esse segundo turno, né? O ABC precisa desse título do segundo turno e a gente vai fazer tudo para dar certo esse título. Esses jogadores que não vêm conseguindo uma sequência, posso até me referir aqui ao lateral direito Bruno Souza. O técnico Moacir Júnior quer um jogador para disputar a posição com o Netinho. O Bruno Souza, ele pode ser um jogador que o ABC venha a negociar, fazer algo do tipo assim, e até dispensar o jogador? Não, Bruno Souza não se cogitou dispensar o jogador. É um jogador que não jogou porque ele teve uma lesão no início da temporada. Depois ele perdeu um pouco de espaço, né? Quando voltou mal, um pouco mal fisicamente, tá nessa parte de recuperação física, né? Para estar à disposição do professor, né? Então, acho que próxima rodada, não sei se ele já vai no banco novamente. Agora, o Netinho tá muito bem, né? Na posição dele, tem feito a parte dele, não tem tido lesões, né? Então, não tem por que mexer em Netinho ou dizer que Bruninho não pode ajudar. Acho que Bruninho é um jogador que ano passado jogou jogos contra Vitória, Vasco, né? Iniciou a Série D 5-6 jogos muito bem, mas precisa de sequência e confiança. Essa política de encontrar jogadores no próprio campeonato estadual, o ABC começa a adotar essa medida aí. O exemplo é o Gustavinho, se apresentou ontem, o jogador já começa a treinar, né, Gustavo? Gustavinho era um jogador que muita gente mandou mensagem para mim pedindo pra gente trazer aqui pro ABC. Sabemos que é um atleta que não era titular no Palmeiras, né? Era um jogador que sempre entrava nos jogos e causava uma fumaça muito grande ali nos jogos, né? Contra a ABC, contra a América, contra a Potiguar. Então é um jogador que vem com muita promessa de que pode nos ajudar, né? Mas é um garoto ainda, né? Vai ser trabalhado, tem que ser trabalhado e aos poucos ir tentando encaixá-lo na equipe. Mas a gente acredita muito no potencial do Gustavinho e torce para que ele repita, né, as atuações do Palmeiras no ABC. Esse jogo contra a equipe do Força e Luz é chave. Você está aí no complexo nesse momento? Estou por aqui, né? Vai ter uma reunião agora com o professor Moacir sobre esse jogo. É fundamental, na verdade, todos os jogos, né, Jackson? O ABC não pode perder nenhum ponto, né? Principalmente jogando em casa, dentro do Frasqueirão. Temos que pontuar o máximo para não ter susto lá na frente. Ficamos fora por um ponto, né, que talvez tivesse ganhado o jogo do Força e Luz lá atrás, a gente tivesse classificado, né, tivesse empatado com o próprio Potiguar aqui, a gente poderia estar classificado. Então não pode dar brecha, não pode dar espaço, né, para o susto ou para ficar na dependência de alguém. O ABC no estadual, ele tem que fazer a obrigação dele. A obrigação do ABC é ser campeão, né, essa é a verdade. Então a gente torce para que no domingo o grupo possa corresponder mais uma vez, fez um bom jogo contra o Globo, faça um melhor contra o Força e Luz e por aí vai. Ô Gustavo, agora há pouco eu vi uma postagem na rede social do clube mostrando a viagem da delegação da categoria sub-20 para enfrentar o Avaí lá na Ressacada pela Copa do Brasil. E eu gostaria que você falasse desse episódio que aconteceu, que vários jogadores foram, inclusive, ficaram de fora desta partida e preteridos por conta de atos de indisciplina. Você que disse até uma outra oportunidade, queria ficar um pouco mais à frente dessa categoria de base. Queria que você falasse a respeito desse episódio. Jackson, nós tivemos alguns problemas, né, na base, né, professor Gilmar. Hoje mais dois ou foi três atletas com Covid, né? Quatro, na verdade, quatro atletas com Covid. Já tinham dois, faz seis, né? E tinham sido cinco afastados, então são muitos desfalques no jogo passado e nesse agora também, né? A gente lamenta muito isso. E esses atos de disciplina desses meninos, né, precisam ser corrigidos, né? Então a correção foi uma conversa muito boa e também a decisão de tirá-los dos jogos, né? Até porque não se pode, na véspera de um jogo tão importante, ter certas condutas, né? Então, foi uma decisão em conjunto do Gilmar, do presidente, né, da direção de futebol, para que esses atletas eles não passem dos jogos. Então, infelizmente, a gente não pode admitir esse tipo de conduta, até porque são meninos em formação e que estão tendo uma grande oportunidade na vida, né? E o que a gente sempre passou para eles. Às vezes a oportunidade você só tem uma. E se você não aproveitar, ela passa e não volta mais. Então, essa mensagem foi passada para eles. E a gente espera que eles possam ter aprendido com essa situação e possam se autocorrigir, né? Entender a importância de que eles fazem, né? Que é jogar futebol, do que eles podem mudar a vida da família deles, mas com certas atitudes não vão mudar a vida de ninguém, né? Pelo contrário, vai só se decepcionar. Principalmente para aqueles jogadores que já estão participando da equipe profissional, que poderia servir de exemplo para os demais. Boa noite, Gustavo, pela sua participação nesta sexta-feira aqui no Tocando a Bola. Valeu, Jacques, boa noite. Dizer ao torcedor do ABC que estamos muito focados nesse segundo turno e, se Deus quiser, vamos conquistar o objetivo do clube na temporada. Abraço, Jacques. Valeu, tchau, tchau. Tá aí o Jackson Capixaba com o Gustavo Cartacho, vice-presidente de futebol do ABC. Daqui a pouco, se der tempo ainda, o Jackson volta aqui no nosso Tocando a Bola com mais ABC, que joga no domingo. O ABC joga no domingo enfrentando a equipe do Força e Luz, que já recebeu hoje o técnico Zé Marco. Ele não vai para o jogo, evidentemente que não, é? Mas já vai acompanhar o jogo. Quando você vai ao posto de combustíveis, normalmente espera algo mais, procura resolver outros assuntos, ou seja, ganhar tempo. No posto Novo Horizonte é assim: você abastece o seu veículo, troca o óleo, paga contas, faz saques, aposta na lotérica, lá também tem o Subway, uma cervejaria, e na conveniência, além de uma variedade imensa de produtos, tem café da manhã, almoço e jantar. Agora você já sabe, para resolver tudo em um só lugar, basta ir no posto Novo Horizonte na BR-101. Em Neópolis. Dionísio Oteda, você ouviu aí o vice de futebol do ABC, Gustavo Cartacho. Marcos, o Gustavo tem que fazer uma reformulação do elenco aos poucos. É uma aritmética, uma matemática complicada, porque o que você vai dispensar, o que você vai trazer, e você tem que manter o equilíbrio. Se você tem orçamento X, você vai ter que procurar não estourar aquele orçamento, afinal de contas, futebol é feito com dinheiro. A ida do Gustavinho pro ABC é um atleta que vai ter sua oportunidade. Penso que é muito melhor você, se é para trazer promessas, que traga promessas da região, que é o cara que vai chegar e vai se doar, vai querer jogar, vai se cuidar, provavelmente. Muito melhor do que você trazer, inclusive, às vezes, destaques, digamos assim, jogadores que estão, digamos, podem ser revelação de outras equipes, que muitas vezes você, quando aproveita o jogador, que coloca para jogar e daqui a pouco ele vai embora, e você muitas vezes sequer é remunerado. Isso acontece muito. Então, jogador da região que já vem firmado na parceria, atleta jovem, pode sim ter o seu espaço. Agradou o Gustavinho. Vamos ver com a camisa do ABC. No mais, Marcos, antes da entrevista, ainda que já está sendo conectada, lembrar que o Moacir Júnior vai indicar jogadores. A gente já vê o perfil do jogador diferente que ele indica. Lembrando que é uma coisa indicação do treinador, outra coisa é aval do treinador. Não, tem dirigente que gosta de jogar, não, vem com o aval do treinador. Uma coisa é o aval do treinador, outra coisa o treinador tem indicado, né, para misturar. Foram os casos do Claudinho, que já estava em negociação quando o Moacir chegou, e o caso do Felipe Cirne, que já estava em negociação. Então ele abalizou porque já estava andando, né? Exatamente. E outra coisa, o treinador muitas vezes, como é que funciona o aval? O cara diz, me lembro de Geninho, né? Contando a história de Geninho, que é com o famoso Vitor Sapo, né? Torcedor do ABC lembra muito bem. Disse, professor, tem um cara lá na... Lá na 2, lá no... Tá no Olímpia. O cara em 9 jogos fez 8 gols. O cara tá enchendo a sacola. Disse, é mesmo? É tal de Vitor Sapo. Disse, não, não conheço não. Disse, vou perguntar um amigo meu. Aí ligou pra esse amigo que tinha trabalhado no Corinthians. Ele foi olhar e disse... Professor, acho que pode me ajudar, sabe? Pronto. Aí ele disse, e aí, professor? Ele disse, rapaz, um amigo disse que pode me ajudar. Vamos. Aí disse, então posso trazer? Tá, pode trazer. Seja o que Deus quiser, rapaz. Aí todo mundo já sabe, né? Então, a aval do treinador tá aqui, indicações, olha. Traga Marcos esse Lopes, aí eu é quero esse daí. É diferente. O Geninho disse que acabou com a amizade com ele. Acabou, ele disse. O Geninho disse, não quero mais amizade com foi, ele. Foi, rapaz, você me arrebentou, conselho. Cara. Ele disse, mas professor, ele ainda botou pra chutar um pênalti naquela Copa do Cabo, tendo aquilo aqui. É aquele jogador que não tinha panturrilha, né? É, Vitor Sapo, é. Não tinha, né? Isso, sem panturrilha. Tem que ter cuidado com essas indicações. Atenção, olheiros, jogador sem panturrilha, só se ele tiver muita velocidade, que senão não tem força. O Rafael Ramalho já tá aí, ainda não. Dá tempo de contar. Eu não vou dizer o nome do olheiro aqui, porque ele tá aí, entendeu? Mais uma vez, o ABC designou, era um jogo desse de campeonato brasileiro, um jogo decisivo que o ABC teria. E ele designou um olheiro, era o presidente Judas Tadeu, designou um olheiro para ir olhar o adversário do ABC. O olheiro voltou e disse, presidente, esse nosso time aqui não ganha deles lá de jeito nenhum, não ganha nem lá e nem aqui, presidente. Esse nosso time é fraco demais. Cai fora o olheiro. O ABC não passou. Não acreditaram no olheiro. Presente, esse nosso time aí não dá não. Não passa pelo time deles. Aí os caras não acreditaram, né? A Multimedical tem um recado importante para vocês, pacientes. Não deixem de fazer seus acompanhamentos médicos e exames de rotina com segurança com a gente. Agende já 84-2030-8004 ou através do WhatsApp 84-981-917077. Unidade Nilo Peçanha em Petrópolis, próximo ao Hospital Onofre Lopes e na Presidente Bandeira 375 no Alecrim. Multimedical há 19 anos cuidando da sua saúde. Alessandro Camisa 12 está perguntando se o ABC já foi atrás do Alisson Brandt. Deixa eu dizer uma coisa, os caras fizeram hoje um print do é aquela montagem, o cara pega o teu Twitter, não é? O original, aí leva lá pro Word, apaga e edita, não é? E aí botaram que como se fosse eu dizendo que o ABC estava já fechado com o Alisson Brandt. Não é verdade, entendeu? E o segredo da coisa, tava onde? E o segredo da coisa é que o cara quando foi hoje fazer... Hoje é 7, né? Hoje Alisson é Brandt saiu hoje, né? Pois é. Foi demitido hoje? Hoje é dia 7. É. O cara pegou um Twitter das 23h19 do dia 5. Dia 5. Ninguém cogitava a saída do Alisson Brandt. Então ele fez tudo bonitinho, mas aí deixou a prova do crime, deixou a digital ali, não é? Mas aí pode ter tido a premonição, né? Se é um vidente. Não, mas né? Não, eu conheço um que fazia previsão de resultados. Eu não faço. São 20h23, noticiário do América. Antes do Rafael Ramalho, vamos colocar o Everton Heleno, né? Numa entrevista, né? Da assessoria de imprensa do América. Dá pra colocar agora o Everton Heleno, Bruno? O Rafael hein? Já tá aí na linha. São 20h24 agora, 20h24. Quem joga bonito usa telhas Brasilite na obra. Brasilite é a marca da confiança e garante 10 anos de garantia se você utilizar o sistema completo. Não jogue descoberto, marque um golaço, proteja-se com a telha Top Comfort, a telha que proporciona ambientes até 8 graus mais frescos. Telhas Brasilite Top Comfort, a telha que cobre o Brasil é na Conjol, a casa é sua. 20h24. É o Rafael Ramalho, né? Já tá aí, já para conversar com a gente aí, para os torcedores do América lá em São Gonçalo, grande Chileno, Berg, Gil e Túlio, torcedores do América. Sexta-feira tem que liberar logo o Rafael Ramalho, né? 20h25. É sexta-feira. Vamos conversar com o Rafael Ramalho, né? Diretor de futebol do América. O América que teve 4 dispensas hoje: Cachito, Brandi, Calberg e Murici. E a maior surpresa, sem dúvida nenhuma, foi a dispensa do zagueiro Brandi. Aí eu queria que o Rafael explicasse qual foi o motivo da dispensa, né? Primeiramente do Alisson Brandi. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os amigos aí do Tocando a Bola, da Rádio 98. Então, Marcos, a gente veio, foi uma decisão um pouco difícil, assim, né? por mais que a gente já vinha conversando entre comissão, entre diretoria, mas chegou um momento realmente que não deu mais para sustentar, né? Até para manter um bom ambiente do clube, um bom ambiente entre os próprios companheiros, a gente decidiu por desligá-lo do clube. Então o extracampo do Brandi não era legal, Rafael? Não é questão de extracampo em si, Marcos, mas a questão realmente de relacionamento entre os atletas, entre a comissão, não estava agradando. Em campo, algumas falhas fizeram com que também agravasse um pouco o processo, né? E isso é uma situação que a gente está tentando contornar e blindar toda a equipe para que a gente possa sair dessa situação. Desde a minha chegada, sempre toquei muito na tecla, sempre bati muito na tecla da questão do ambiente, né? A gente tem que ter um bom ambiente de trabalho para também conseguir extrair o melhor de todos, né? De todos os atletas, seja ele comissão também. E visando essa situação, foi definido entre comissão, entre diretoria, que essa seria uma melhor decisão a ser tomada. E o Cachito, Calberg e Murici? Então, com relação aos três atletas, foi uma decisão realmente, mais uma vez em conjunto, mas com um viés também muito importante, com a palavra muito importante da comissão, que não seriam atletas mais que seriam utilizados, né? Então, por isso, a gente precisa fazer uma manutenção da nossa equipe, estamos com um orçamento muito apertado, e para isso a gente precisa também fazer algumas modificações para que nos dê uma certa gordura para poder ser utilizada em novas contratações, como é no caso aí do Everton Heleno, que já chegou, já treinou hoje, já está regularizado para o jogo de amanhã. Ô Rafael, como foi a conversa com o Evaristo Pisa? Porque a gente sabe que no futebol você pode ter o resultado e não ter o rendimento. E você pode também ter as duas coisas. E muitas vezes acontece de você ter o rendimento, mas não vem o resultado. Mas acaba vindo depois com o trabalho sendo bem efetuado. No caso específico do Pisa, a gente viu que o América não tem um rendimento adequado ao investimento que foi feito, mas que o América optou, acredita que dando a ele novas peças, outro perfil de jogador, pode melhorar o desempenho do time, que seria melhor do que dispensar o treinador, entrar naquele ciclo, e aí seria muito em cima da hora, rodada de campeonato em andamento. Como foi a conversa com o Evaristo Pisa? Exatamente, Dionísio. Muito nesse sentido, né? A gente acredita, vem acompanhando no dia a dia, um bom trabalho, a gente acompanha de perto os próprios atletas, pediram, né, e falaram que o trabalho estava sendo bem feito e que se sustentasse também o treinador, que isso é uma questão entre eles, né? Eles estão cientes que precisam melhorar o desempenho, e não por causa do treinador, e sim são os próprios atletas que têm que mudar a postura e fazer com que os resultados apareçam, né? Então, diante disso também, a gente sempre trabalhando, visando não só os reforços, mas também mantendo um ciclo, um viés de trabalho, porque imagine só, se a gente muda agora, traz um treinador de fora, e um treinador que não conheça o elenco, que não conheça a competição, fica muito complicado, porque a competição são dois jogos por semana e a gente já está com a corda no pescoço, né? Não podemos mais falhar, e seria uma insegurança tremenda. Então, a gente preferiu que mantivesse a linha de trabalho e que a gente possa renovar, dar mais opções de utilização aí pro nosso treinador, para toda a comissão técnica, para que a gente possa sair dessa situação. Ô Rafael, eu sei que você ainda não estava no América, mas situações, por exemplo, de vestiário que não são resolvidas naquele momento, por exemplo, entre o pau cantou a briga entre o Brandi e o Wallace Pernambucano no jogo depois do Palmeira, e aí essa situação toda foi se arrastando ao ponto, depois de chegar, dos próprios companheiros também se virarem, ou seja, contra o próprio Brandi, entendeu? Pela toda a situação, clima que ficou ruim. esse tipo de situação vai cair na tua mão também, né, Rafael, de agora em diante, né? Só um adendo aqui antes do Rafael, e esse caso do Brand, problema de vestiário já vem lá com Roberto Fernandes, né? No América, já vem lá do Roberto, quer dizer, os caras foram deixando o negócio chegar num ponto que teve que mandar um bom zagueiro embora. Pois é uma situação que cai na minha mão e já era esperado também, né? Faz parte da função e eu não vejo isso como problema nenhum, né? Eu estou aqui realmente para resolver, para modificar, para tentar ajudar e com toda certeza que o que eu achei assim, de suma importância, a conversa com os atletas, é que todos estão realmente incomodados com essa situação e querem melhorar, sabendo que a gente manteve a linha de treinamento, a linha de trabalho, então nos deu aval também até para fazer algumas modificações com relação ao elenco, né? Sai alguns, chegam outros e isso nos dá esse respaldo também, mesmo sabendo que os atletas que cá ficam, né, que estão lá no nosso elenco, têm a responsabilidade de mudar de postura, mudar de comportamento e que a gente possa, enfim, voltar ao caminho das vitórias. Ô, Rafael, o América tá fechando a contratação de um lateral esquerdo? Marcos, a gente tá sim, tá fechando. Estamos esperando só a efetivação para que a gente possa divulgar. Mas tá chegando o lateral esquerdo. Estamos conversando também com o meia, né? Isso a gente tem trabalhado dia e noite quanto a isso. Mas a gente só pode, obviamente, divulgar quando tiver tudo ok, tudo certo. Agora, Rafael, por que a opção de um lateral esquerdo, já que o América tem o Peri e tem o Fernando? Então, Marcos, porque na verdade não é bem um lateral por si só que está chegando, né? É um cara que faz outras funções também, do lado esquerdo ali, pode ser utilizado na linha de frente e é uma situação também que a gente pode utilizar ele de outras formas, né? Então, assim, é meio que um coringa do lado esquerdo ali, e nos dá a condição de poder utilizar, de ter mais uma peça aí para ser utilizada realmente, para ser que venha para nos ajudar, né? O Peri está nessa situação aí, sofreu essa lesão, né? A gente só está com o Fernando e se caso aconteça alguma coisa, não temos um substituto, né? E teria que improvisar. E a gente está numa situação que não podemos mais improvisar, né? Temos que ser muito seguros. E como eu falei, ele vem também para uma posição acima do lateral, né? Na linha de cima do lateral. Ok, Rafael Ramalho, muito obrigado, uma boa noite e boa sorte amanhã no jogo contra a equipe de Santa Cruz. O América vai precisar muito, viu, Rafael? Muito obrigado. A equipe do Santa Cruz qualificada, agora com o Renato também lá para ajudar, um cara que eu conheço, que eu admiro demais. Vai ser um jogo difícil, a gente tem tratado todos os jogos também como uma decisão, não podemos mais falhar, né? O mínimo de gordura que a gente tem para uma competição dessa, de um turno único, que agora é o que temos pela frente, só dá a condição de empatar um jogo e perder, e perder mais um também, né? E assim, a gente vem de jogo, tem jogos duros, não tem mais equipe boba, tem um clássico, então a gente tem trabalhado muito, muito a cabeça dos atletas para que eles entendam, para que eles saibam onde é que eles estão pisando. E graças a Deus a gente tem tido uma resposta muito boa, e todos estão focados e a gente tem fechado entre a gente para que as coisas possam acontecer da melhor forma. E eu tenho certeza que a gente vai sair dessa situação vitorioso no final do campeonato, a gente vai estar comemorando. Ô Rafael, só uma última pergunta. Existe alguma multa rescisória no contrato do técnico Evaristo Pisa? Olha, Marcos, todos os contratos existem multa rescisória, né? Todos os contratos existem, mas isso também não é uma questão que vai ser definida, que possa definir a permanência ou a saída do treinador ou de qualquer outro atleta, né? Mas, como todo contrato, existe multas, sim, mas não é essa situação, não é isso que vai ser um ponto que a gente possa tomar a decisão de tirá-lo ou mantê-lo. Não é isso. é realmente acreditar no trabalho que está sendo feito e dar uma linha, uma sequência de trabalho para o treinador e dar uma tranquilidade também, né? A gente precisa, nesse momento, ter a cabeça fria e dar oportunidade e trazer peças que possam ajudar nesse esquema. Ô Rafael, o lateral que o América procura não é o que trabalhou com o Evaristo, o Samuel, lateral esquerdo que está no Sportivo, né? Não é. Tá bom, então. Tá ok? Valeu. Ok, um abraço, Rafael. Um abraço. Tá aí, Marcos Rafael Ramalho. Muito bem, olha, Dionísio, e aí... Tá... Respondeu rápido que não foi, é, né? Foi. Respirou e respondeu. Um abraço pro Rafael Ramalho, acho que foi uma contratação importante feita pelo América. É um grande desafio na carreira dele. O que eu ia dizer é o seguinte... Parada dura. Agora tá explicado por que o Alisson Brandt foi cortado naquele jogo da Série D no almoço. É, lembrou coisa o Yuri Rocha. Tem coisa de bastidor de futebol, né? É, tem coisa de bastidor de futebol que a gente não toma conhecimento. É claro que pegou todo de surpresa, porque você tem um jogador que é titular no jogo na quarta-feira, né? Tá dispensado na sexta, então pega todo de surpresa e fica sempre se perguntando se foi por causa daquela falha, enfim. Mas quando o relacionamento não vem bem, é difícil você. E também o ambiente do futebol não é fácil, né? Quando as coisas não acontecem, quando só tem vitória e título, é uma maravilha. Quando não vem, amigo, Deus nos acuda. 20:37, o subtenente Joanildo tá aqui ligado com a gente, acompanhando nós tocando a bola. O Thales Yuri também. O Wallace Pimentel quer saber se Gustavinho pode jogar esse estadual pelo ABC. Você checou essa informação? Foi, eu chequei essa informação. São quatro jogos. Eu teria que ver agora aqui na se assuntos. Gustavinho participou de quatro jogos do Palmeiras, né? Eu tenho impressão que sim, não sei. Só olhando isso. A súmula, viu, o Wallace Pimentel, mas tá lá no site da federação todas as súmulas, eu vou olhar, mas aí você tem condição de olhar aí primeiro, não é? Porque eu agora não tenho condição de fazer isso. É só uma notícia aqui nacional, né? Que o Santos contratou o técnico Fernando Diniz e o Santos tá bem próximo de até cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Pois é, que situação a do Santos, né, rapaz? Pode ser rebaixado se perder pro São Bento. E quem estava treinando interinamente o Santos, que é auxiliar técnico fixo. Pois não? O Gustavinho já jogou quatro jogos com a camisa do Palmeiras de Goiânia nesse ano no Campeonato Estadual. É até quatro jogos, né, Dionísio? Então, se for, vai ter chance em Copa do Brasil. É, Copa do Brasil e... Isso aí, decificar até lá, se não for emprestado. Tá respondido aí pro Wallace Pimentel, tá certo? O Gustavinho já jogou quatro vezes pelo time do Palmeiras do Agreste. Marcelo Fernandes, que marcou a história dele no América com aquele gol contra naquele... Foi Joãozinho, né? Joãozinho. Cruzamento de Joãozinho na direita e Marcelo foi tirar e aí a bola pegou efeito. Do lado da torcida do América. Isso, perfeitamente. O América ali já estava com o título na mão, né? Tava, o América jogava pelo empate, né? E tava empate o jogo. A bola foi na gaveta, nunca foi na gaveta sim. Dele. Agora, você disse, né, Marcos? Eu outro dia comentamos que ele ficou marcado por isso, mas fez uma grande Série A no América, era um bom zagueiro. Era um bom zagueiro, mas aí o pessoal esquece, você vai perguntar qual foi o grande jogo do Marcelo Fernandes. Verdade, só lembra daquele, só Machadão lembra com daquele. 25 mil pessoas. Né, eu não sei se era o Marcos que estava comigo, se era tu que estava comigo lá nos Aflitos. Quando ele estava no Náutico, estava fazendo um aquecimento, estava trabalhando separado. Isso. E aí ele foi lá na cabine, não é? E aí ele diz, rapaz, os caras quando me vêm só falam na televisão. Eles esqueceram tudo campeonato que eu fiz. Campeonato de 99. É. 99. Eu acho que era Aflitos, né? Isso. Que ele estava, porque ele foi pro Náutico depois? Foi, jogou no Náutico, jogou. Então foi. Ele disse, rapaz, esqueceram tudo que eu fiz. Os caras só lembram daquele maldito gol contra. É. E a América fez um timaço naquele ano, né? Pra brigar pelo título também. Naquele ano o América estava na... Na Série B, 99. Na Série B, né? Na ABC também. Caiu 98. Isso. Quem diria, né? Quando é que a gente vai ter de novo um clássico aí, ABC e América, né? Os dois na Série B. O América tinha aquele... O George, que veio do Flamengo. O Cleiton, que depois jogou a vida toda em Portugal. O George, que hoje é empresário de jogador de futebol. Isso, perfeitamente. Lembrou bem. ABC e América na Série B. Quando a gente passava uma semana em Joinville, uma semana em Florianópolis. Maria, rapaz. Hein? Não, agora tinha Pix, mas era bom. É, agora a gente tá olhando aqui o caminho mais perto pra Teresina. Isso. Pra Cajazeiras, pra Souza. Não, não que não seja legal, não. Não, que não é seja ótimo. Legal ir pra Cajazeiras. Rota pra de Souza, ônibus, Rodolipo, né? Rota, né? De ônibus. É, mas o cara ficar uma semana lá entre Joinville, Criciúma e Florianópolis. Quem gosta de ônibus, uma é Ricardo Silva, uma, né, passagem, mano? Aí pro. Gosta de ônibus, cara, beleza. Joinville, Criciúma, aí, Florianópolis, aí vai fazer um jogo em Caxias. Volta pra dois. É uma Naquela maravilha. Época você passava, né, 15 dias, praticamente, se brincasse, era 15 dias fora de Natal. Tempo você, bom, você tempo ficava... bom, tempo bom, tempo bom das você viárias. Ah, tempo bom das viárias. Mesmo. 20 horas e 41 minutos, tempo bom das viárias. Hugo Chacon, tudo bem, Hugo? Novo desafio na tua carreira, agora o Globo começou pra valer hoje à tarde. Seja bem-vindo ao nosso Tocando a Bola, Hugo. Fala, Marcos Lopes, boa noite. Boa noite, amigos de Tocando a Bola, é um prazer estar falando com vocês, né? E vamos aí para mais um desafio, né? Dessa vez agora com o Globo. O que é que te levou, Hugo, a aceitar aí esse desafio do Globo? Campeão do segundo turno, evidentemente, não é mais assim saída do Renatinho, saída do Galdino, é do comando técnico da equipe. Você sabe que é um desafio sempre muito pesado, porque você pega também uma equipe que tem que dar sequência ao futebol que vinha apresentando, né? Claro, claro. Primeiramente, reconhecer aqui o trabalho do Renatinho, né? Que para mim hoje é um dos grandes treinadores do Rio Grande do Norte. Diria até que, se não for o melhor, é um dos melhores. Fez um excelente trabalho à frente do Globo. Né, o Vanderlei deu continuidade a esse trabalho, né, e agora, se Deus quiser, eu quero dar continuidade também a isso aqui. Né, o que me fez aceitar esse desafio, é claro, foi uma conversa que eu tive com o presidente Marconi, que ele me deixou muito tranquilo, né, a respeito de tudo, do trabalho. E a camisa do Globo é uma camisa pesada, né, Marcão? Uma camisa que vem construindo um legado muito bacana no Rio Grande do Norte, um legado de títulos. E para mim é um degrau altíssimo que eu estou galgando na minha carreira. A impressão que você teve do grupo nesse seu primeiro contato com o elenco do Globo? Tá, um grupo excelente. Né, uma molecada jovem, mas com muita vontade, muita disposição. Né, a gente tem um grupo onde todas as posições têm peça de reposição. Né, por exemplo, se você for pegar a nossa zaga, tem o Mael, tem o Ranieri, tem o Gabriel, que são excelentes atletas, todos muito novos, né? Alguns garotos que estão chegando também. Então é um grupo que, além de ser muito jovem, é muito disposto e tem um potencial muito grande, né? É um grupo que tem tudo para trilhar um longo caminho e um caminho muito bacana. Estreia já segunda-feira contra o Palmeiras, não tem muito tempo. Esse campeonato é um tiro muito curto, né? Na verdade, o meu papel é dar seguimento. É dar seguimento ao que eu sendo feito com o Renatinho, com o Vanderilton. Né? Não tenho o que mudar. O trabalho que eles fizeram foi um trabalho de excelência, que deu certo. Né? O Marconi conseguiu manter o grupo todo aí para o segundo turno, né? Que é um presidente que tem que ter peito para manter o time como ele está mantendo. Então, é dar continuidade ao trabalho que já vem sendo feito. Não tem muito o que inventar, não. E aí a expectativa, o campeão do primeiro turno, vaga garantida na Copa do Brasil, vaga garantida na Série D de 2022, nesse seu contrato com o Globo, algum planejamento também pós-estadual para uma sequência de um trabalho de base, de uma revitalização da base do Globo, ou por enquanto é só o estadual mesmo? Tudo vai depender desses resultados, né, Marcão? A gente sabe que no futebol há um planejamento, é claro, mas que esse planejamento ele é mutável de acordo com o que acontecer. É, se Deus abençoar, a gente fizer um bom trabalho, der seguimento a isso aí, né, os planos que o presidente tem é um plano a longo prazo, né? Com a Série D do ano que vem, o estadual do ano que vem, mas eu espero estar à altura desse desafio, né, conseguir construir uma história bacana nesses jogos que faltam no estadual e poder agarrar essa oportunidade para trilhar um caminho mais longo. Desse time atual do Globo, quem você já conhecia de outras equipes ou de jogar contra? Você é um cara que acompanha o Campeonato Potiguar, já esteve em várias funções nesse mesmo campeonato. Quem é que você já conhecia de perfil do elenco do Globo? Ah, eu acho que 90% do grupo eu já conhecia. O Pedro Paulo eu já joguei contra algumas vezes, já tentei contratar ele, mas ele é cabeça dura no Quizinho. O Ramon foi meu capitão no Alecrim, né, junto com o Geilson. Tantos outros, o Ranieri foi um atleta comigo na base, o Tiaguinho foi atleta comigo na base, o Alisson foi atleta comigo na base. Então é um grupo, o Mael já tinha conhecido também de outros trabalhos, na época da base do ABC eu joguei contra ele algumas vezes. Então assim, o grupo quase todo, o próprio Negueba já enfrentei algumas vezes também. É o grupo quase todo que tá lá hoje eu conheço, já conheci de outros trabalhos, ou de ter jogado contra, ou de estar assistindo realmente, tá observando, né, tá vendo como é que eles se comportavam dentro de campo. Mas acho que a exceção ali são os 4 a 5 atletas que eu não conhecia, o resto eu conhecia todos. Muito bem, Hugo Chacon, muito obrigado pela atenção aqui com Tocando a Bola, sucesso aí no comando do Globo, sempre é bom ver um profissional da sua qualidade, do seu quilate, uma das revelações, eu sempre digo, sem favor nenhum, que Hugo Chacon é talvez a grande revelação como técnico do nosso futebol, sucesso, viu, Hugo? Agradeço, Marcão, agradeço a todo mundo aí Tocando a Bola, né, sempre um prazer muito grande estar falando com vocês. E agradeço pela atenção e pelo carinho que vocês têm por mim, e podem ter certeza que é recíproco. Um abraço. Hugo Chacon, técnico do Globo, que estreia na segunda-feira enfrentando o Palmeiras lá no estádio Frasqueirão. E aí? E um dos motivos da minha pergunta, Marcos, de quem ele conhecia, porque eu já tinha mais ou menos um panorama que muitos tinham sido atletas dele no Palmeiras, no próprio Alecrim, no trabalho de base que ele já fez. Então, o cara que conhece a nova geração também precisa sim ter uma oportunidade mais continuada num clube que tem uma boa estrutura e que também tem um plano. Hoje ele vai para o Globo, já sabe que vai ser, olha só, já sabe que vai ser finalista do campeonato. É. Tem um time montado, tem uma estrutura boa que o Globo tem, como aquela história, tudo pequenininho, mas tem tudo. Então dá para ele desenvolver um trabalho. Acha que o presidente do Globo, Marconi Barreto, dê a ele a carta branca para trabalhar, que não haja interferência, que deixe o treinador de futebol ser técnico de futebol e que o dirigente vá cuidar de pagar folha, de ir atrás de patrocinador, de viabilizar que o time jogue bem. No mais, o Hugo vai fazer um bom trabalho sim. São 20 horas e 47 minutos. A gente tem ainda o Jackson Capixaba, a gente tem o Marco Lira aqui com o Everton Heleno. Dá tempo do Everton Heleno, o Bruno? Dá tempo? Então vamos lá, Marco, ouviu? Vamos ouvir, né? O Everton Heleno, que foi contratado, já chegou, já está regularizado, já à disposição do técnico Evaristo Pisa, que fala, né, da sua chegada agora no América. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de vir jogar no América de Natal. Minhas características são de força, de arrancada, toque de bola, chego na área e espero aproveitar o máximo aqui, extrair o máximo um pouco do meu futebol, para ajudar o América, que está almejando então esse título do campeonato, e venho para somar, ajudar o grupo. Dentro de campo, como é que você se define? Me defino um bom jogador, né? Que vou ajudar aí o grupo. Tenho um passe de bola, passe bom, chego na área, faço gol. E espero trabalhar firme aqui. Está pronto, se Deus quiser, para amanhã já ajudar o América. Como é que você gosta de jogar? Se o Everton Heleno for escalado pelo Evaristo Pisa já para o próximo jogo, como é que você gostaria de jogar? Já joguei com ele no Botafogo. Ele já conhece todas as minhas características. Mas o que ele precisar e optar, estou aqui para ajudar, estou aqui para somar. E é isso. E com relação a essas suas características, você é aquele jogador mais pegador, você é aquele jogador mais que sai pra jogar, é aquele que chega também pra finalizar? Eu sou aquele mais que sai pra jogar, pra finalizar. Heleno, contratado pelo América. Aqui quem tá na escuta do nosso programa, Marcos, é o doutor Honório Júnior lá em Capimaci, o Elcio Cabeludo lá no Planalto e o Carlinhos na Cidade da Esperança. Esse trio, eu vou dizer uma coisa, viu? Aí é barra, viu? Esse trio aí... Você tem frequentado a granja de Elcio nessa pandemia? Não. Eu sou do trabalho para casa. Muito bem. 20:49, foi uma boa contratação, Everton. Foi sim. Volante experiente, bate muito, sai pro jogo também. Homem de confiança também, acredito que o Pisa recomendou justamente por isso. É um bom reforço, sem sombra de dúvida. Se o Everton Heleno jogar, que jogou no Botafogo, no 15 e outras equipes, vai ajudar demais ao América, candidato inclusive a ser capitão. E aí, claro, teoricamente, você pode montar o meio campo com ele, Guedes, você pode colocar com ele, Guedes, também Juninho um pouco mais retrasado, né? Então você tem opções agora, tem Romarinho que é canhoto, você pode deixar o Romarinho armando, coloca a Guedes atrás dele, botar dois volantes. Pode. Como jogar tantos, 4-3-2-1. E Everton, ele colocou até na entrevista dizendo que ele é aquele jogador que chega na área batendo pra fazer gol, né? Então ele pode jogar ali com o Juninho e com o Guedes, né? E o Romarinho. São 20:50. Hoje é sexta-feira, tem a frase do estágio, ele soltou uma frase despretensiosa aqui na semana passada, fez um sucesso danado a frase do estagiário. Para você que está no YouTube, vai acompanhar também a frase do nosso estagiário. É a seguinte: é um filósofo. Cuidado com as pessoas que te mandam dar um passo à frente. Vai que você esteja à beira de um precipício. Veja a profundidade dessa frase, Guilherme. Você sabe que o estagiário é especialista em trairagens e afins, né? Então, esse tipo de armadilha, ele é o famoso tatu, né? Vai cavando buraco, quando o cara pisa, tá fofo e cai, né? Veja, então, é especialista. A profundidade, é um filósofo. Só não entender se entra e sai do estagiário, vai na recepção, volta. Não sei. Atende alguém, volta. Ansiedade. Deve ser. Vem um motoboy, depois o motoboy vai embora, volta, depois e volta, vem outro e motoboy. Sei, pega o um negócio e volta aí. Não sei. Uma dúvida que me deu no ar. Me coça os olhos. Preste bem atenção, tá aí a frase. Volta a frase. Cuidado com as pessoas que te mandam dar um passo à frente. Vai que você esteja à beira do precipício. A frase do estágio nesta sexta-feira, dia 7 de maio. São 20:52. Dionísio Ortega, sábado e domingo, futebol. Jogo decisivo para o América diante do Santa. Jogo decisivo para o ABC diante do time elétrico, que está de técnico novo. São duas boas equipes, dois adversários que merecem atenção. Santa Cruz de Renatinho, bom treinador, um dos melhores treinadores aqui da nova geração, fez um belo trabalho no Globo, aconteceu toda essa situação chata de interferência, o Renatinho optou por sair, já pega o Santa Cruz, já mostra outra cara, vai pro jogo decisivo amanhã também, todos os jogos são decisivos desse segundo turno, principalmente esses de agora, primeira, segunda, terceira rodada, porque vão definir. Essas primeiras rodadas é que vão definir a reta final. Quem vai chegar para brigar, quem vai chegar já cozido, quem vai chegar com a calculadora na mão, não é verdade? Então esses jogos, a Marquinhos gostou do cozido, né? Então esses jogos é que vão definir tudo isso. E eu, como você disse, o Fosse Luz, né? Também de técnico novo, simpático Fosse Luz. Vou te dizer, se o Fosse Luz tivesse um investimentozinho melhor, que é, né, no ataque, tinha feito a festa no meio da semana. Né? Olha, estão lembrando aqui o seguinte: Everton Heleno era banco na Portuguesa, na gloriosa Portuguesa do Rio. Ele estava na Portuguesa do Rio, Tá disputando aí, né, com o Flamengo. Né? Isso, eu me referi o Everton Heleno, disse, Everton Heleno do Botafogo da Paraíba, que a gente se lembra mais. Sim, mas o que estão dizendo aqui é o seguinte: era reserva, era banco. Sim, talvez. Por isso que ele veio para cá. Claro. Porque se ele fosse titular da Portuguesa, ele não vinha de jeito nenhum, porque talvez ele tá disputando até a semifinal com o Flamengo, do Carioca, isso, né? Provavelmente o titular da Portuguesa joga mais do que ele. Mas o torcedor também não se aflija com isso, não. Não, tem que lembrar. Tem que ver a nossa realidade. A nossa hoje. Realidade hoje é então, é por isso que a missão de Ramalho, de Cartacho, de todos os que tem de montar time, cada vez é mais árdua. Quanto menos dinheiro você tem, mais olho clínico tem que ter. Aí Isa Rodrigues está dizendo: é isso aí, estagiário. Parabéns. Já pensou? Estagiário não aguenta um depoimento. Não, mas veja que a gente tá dando moral aí para ele. Daqui a pouco, quem sabe daqui a pouco a gente tá à beira de um precipício. Ele, né? deve ter dossiê contra a gente, tem tudo. Ele não. E olha que hoje é o quinto dia útil, viu? É dia de torrar salário aí na bicuda de moça. Estagiário não depende de salário. Fica calado. Ele tem rendas extras. Não entregue. São 20:54. Ele quer se defender, ó. Já vem, ó. Tá vendo, ó. Só tem covarde aqui nessa mesa. Só tem covarde. Não sai uma coisa boa. E ele agora anda com a .40 na cintura. Agora ele veio e guardou a arma pra entrar no estúdio. É um bandido mesmo. Mas tirou o boné, eu fiquei com medo. Tá bem. O cara tirou o boné pra falar. O que tem a ver com ele? Boné? É quase um Peaky Blinders. Né? Ele tem a faca, a navalha no boné. São 20:55. minutos, minha gente, é fim de jogo, é fim de papo. Tocando a Bola vai ficando por aqui, volta segunda-feira, mas amanhã, 14h, começa o futebol da 98. Tchau. A 98 FM apresentou Tocando a Bola. Oferecimento. Não use a máscara com